vale em flor a ponte, o rio cantando, o sol banhando a estrada, frases de amor. Laura, um sorriso de criança. Laura, nos cabelos uma flor. É linda vida. Oh, Laura, como é grande o amor. Depois o adeus, um lenço, a estrada à distância, o asfalto à noite, o bar, as taças de dor. Laura, que é da rosa dos cabelos. Laura, que é do vale sempre em flor. Oh, Laura, do nosso amor.